Banda Alfa, abençoando sua vida. Se sente sozinho, assolado. Olhas pra trás, só vê decepção. A amargura cruzou teu caminho. A solidão interrompeu teu destino. E tão sozinho, não sabe o que fazer. Amigos, já não tens mais. A infelicidade é constante. E desesperado cai no chão reclamando, dizendo: meu Deus, até quando? Vem, Senhor, vem me socorrer. Eu estou aqui. Tuas lágrimas vou enxugar. A tua vida tirarei. Renovado serás outra vez. Banda Alfa, abençoando sua vida. Renovado serás outra vez.